no prado o rebanho a pastar. Sentado numa pedra o pastor a dormitar. O cão pastor ao fundo com as orelhas bem no ar. Uma sombra ao longe a ver, tudo sem pestanejar. O lobo é caçador, perigoso e malvado. O seu coração está encerrado. O lobo já tinha um plano astuto e audaz. Para passar pelo cão seria ele capaz. Vestiu uma pele de ovelha e foi pente pé. Meteu-se dentro do rebanho e depois fez mé. O lobo é caçador, perigoso e malvado. O seu coração está encerrado. O lobo olhou em volta, coração acelerado. Procurou a ovelha certa que lhe tinha agradado. Depois chegou-se ela e o disfarce foi correr.